Educadora apresenta Festa na Roça, com artistas regionais tocando ao vivo a música sertaneja raiz. E é claro, a boa música do sul do Brasil. Está no ar, Festa na Roça. Apresentação Celso Júnior. Festa na Roça é um programa de emissora, pra você ficar sabendo, é na Rádio Educadora. Festa na Roça é um programa de emissora, pra você ficar sabendo, é na Rádio Educadora. Todos os estados, os amigos vão chegando, os gaiteiros vão tocando, o xote e o bandeirão. Quem toca e canta vai aquecendo a garganta, todo mundo se levanta pra tomar um chimarrão. Olha a hora, minha gente, 6:10 da manhã. É, levantamos para tomar um chimarrão, levantamos para cevar o mate. Bom dia, Festa na Roça, tempero rural nas suas manhãs de sábado. Bom dia para você que está assistindo o programa, está acessando www.educadora1120.com.br e consegue assistir o nosso programa através da internet. Um grande abraço a você. Bom dia para você que está com o rádio ligado. Bom dia para você que está no aplicativo da Educadora. Onde quer que esteja com a gente, bom dia. Bom dia. Sabadão, hoje dia 22 pós-feriado. 22 de abril 2017. Estamos vivenciando o nosso outono brasileiro. Bom dia. O Daniel Almeida já começou bem a primeira parte do programa, já comandou aqui o Festa na Roça e vai continuar comigo até as 8 da manhã. O Eliseu Santos, o chefe do galpão, já está preparando aquele virado gostoso. O melhor virado do mundo vai ser servido daqui a pouco aos amigos, né, que prestigiam o clube do virado do Festa na Roça, né? Já estão ali mateando, né? Meu amigo, seu Darcy Corso, um abraço especial, o seu João Limone, né, meu amigo Argil. Estão mateando conosco aqui, e o mate é Laranjeiras. Ah, erva mate laranjeira, que coisa boa, hein? A saudável companheiro, gosto do bom chimarrão. Daqui a pouco cafezinho, né? O Café Oeste, ou saboroso café. Desde 1955. Aqui na Educadora, até às 8, tempero rural nas suas manhãs de sábado. O Festa na Roça está no ar. Está no ar, Festa na Roça. Apresentação Celso Júnior. Um ótimo final de semana para você, obrigado pelos parabéns, pelos 21 anos do programa Manhã Maior. E também, né, o programa Manhã Maior, né, 21 anos, 21 anos de Educadora e 21 anos de Laranjeira do Sul. E o Festa na Roça volta sábado que vem, dia 11, com Agroveb Laranjeiras, Borracharia do Batata, Café Oeste, Camargo Joalheiro, com Lojas Leve, Casa do Eucalipto, Embalagem Treviso, Erva Mate Laranjeiras, Farmácia do Tchuco, Feijão Oeste, a Formiga Terraplanagem, Frigorífico Cascatinha, Guerra Mecânica e Autopeças, Master Eletrônica, Posto de Serviço Rinaldi, Rede Lar Supermercados, Rede Corretor de Imóveis, Remacon, Sicredi e Sorveteria Que Delícia. Um grande abraço a todos, continuem ligados, a Áudio Moral está chegando para o bate-papo na Educadora. Festa na Roça, tempero rural nas suas manhãs de sábado. Volta sábado que vem às 5 da manhã. Bom dia, bom final de semana. Tchau, tchau, minha gente. Dia 4 de junho, 20ª Festa da Costela na Comunidade Ucraniana Católica em Rio Tapera, Vermont. Às 10:30 da manhã, Santa Missa. Ao meio-dia, almoço à base de costela e copa completa. À tarde, haverá matinê animado pelo Grupo Geração 2, com entrada franca. Cartelas antecipadas e limitadas a R$30 com direito a um prato personalizado. Reservas no 999770678 ou no WhatsApp 99103-5763.